Infelizmente hoje em dia convivemos dentro de um sistema que nos obriga a viver diante de tantos problemas. Eu vejo tantas coisas que poderiam ser mudadas neste país que é o Brasil, a nossa pátria amada. Não pretendo ser melhor do que ninguém, tudo que eu vou te falar é para o nosso bem. Pare e ouça o recado, espere um minuto, depois não vem com desculpas dizer que eu fui injusto. Deus fez a terra, o mar, enfim a natureza, e ao homem ele entregou toda essa beleza. Adão e Eva foram os primeiros a desfrutar de tudo aquilo que era bom, mas não souberam preservar. Caíram na lábia da serpente mascarada. Era Lucifer com mais uma jogada. Anjo traidor planejou, fez o inferno aqui na terra e o homem é quem pagou. Tudo bem, o mal sempre vai existir, mas isso não quer dizer que temos que contribuir para que ele aumente e contamine a nossa mente. Vamos parar, pensar, decidir agir. O povo humilde pra vencer precisa se unir. Pode crer, nós vivemos todos aqui. Nessa favela a coisa está ficando séria, tanta miséria está tomando conta do nosso lugar. Nós temos que raciocinar, usar a nossa mente pra pensar. Pra que matar? Então é só se ligar. Somos nós do movimento hip hop. Raciocinar. Esse é nosso dilema. Raciocinar. Mudar esse sistema. Raciocinar. Esse é nosso dilema. Raciocinar. Mudar esse sistema. Somos de Brasília. Brasília. Distrito Federal aqui do país. Do país. É a capital. Somos de Brasília. Brasília. Distrito Federal aqui do país. Do país. É a capital. Eu vejo tantas coisas que poderiam ser mudadas neste país que é o Brasil, a nossa pátria amada. Eu vejo tantas pessoas jogadas nos cantos tentando mudar um pouco essa forma de viver. Vamos louvar a Cristo, nosso fiel salvador, que por amor morreu pra nos salvar. E no terceiro dia ele ressuscitou. E no terceiro dia ele ressuscitou. E no terceiro dia ele ressuscitou. É só parar e analisar tudo que foi escrito, as coisas que Deus faz por nós. Vem pecar via ele, eu não critico não. E dos meus pecados eu só peço perdão. Enquanto isso por aqui mendigos passam fome, a burguesia desonesta expande e consome. É por essas e por outras que Deus voltará, e aos ricos o seu reino ele vai negar. Mas aqueles que passam fome não tem onde morar, Deus vai dizer na nossa língua. Pode crer meu filho amado, eu vim pra te buscar. Pode crer meu filho amado, eu vim pra te buscar. Pode crer meu filho amado, eu vim pra te buscar. Pode crer. Raciocinar. Esse é nosso dilema. Raciocinar. Mudar esse sistema. Raciocinar. Esse é nosso dilema. Raciocinar. Mudar esse sistema. Somos de Brasília. Brasília. Distrito Federal aqui do país. Do país. É a capital. Somos de Brasília. Brasília. Distrito Federal aqui do país. Do país. É a capital. Raciocinar. Vai na pá. Raciocinar. Raciocinar. Vai na pá. Raciocinar. Raciocinar. Vai na pá. Raciocinar. Raciocinar. Vai na pá. Raciocinar. Raciocinar.